A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma coisa, existe algo pior no Natal do que aquela insuportável então é Natal Simone? A festa cristã ela é fanha? Eu que sou, a insuportável versão da Simone pra música também chata do John Lennon, né? Mas sabe que quando era pirralho eu esperava o dia 24 de dezembro, assim como o Mickey, o nosso vira-lata de casa, esperava o dia 26, porque o dia 26 sobra de tudo pro cão, né, cara? A carcaça do peru que ninguém comeu. Um dia o Mickey comeu papel alumínio que envolvia um Chester, manja? Aquela gordura. Coitado, precisou depois meu pai precisou destravar ele com a própria mão. Com a mão? É, foi, pra tirar o papel alumínio lá dos fundinhos. Meu Deus, isso é doentio. Pra o Natal, na verdade, por causa de ceias, a gente ia pra casa dos parentes e tal. Mas eu nunca fui muito de ganhar presente, não. Na verdade, eu ganhava um par de roupa, aqueles conjuntinhos mequetrefes, manja, o shortinho. Aquelas meias com uma raquetinha, não tinha? Meia isso. Com raquete de tênis, cruzadinhos. Isso. E agora, presente que era bom mesmo, cara, era coisa meio rara, assim. Porque lá em casa, na verdade, nem nós acreditávamos muito no Papai Noel e nem o Papai Noel acreditava muito ali na galera ali da Rua Fluminense, número 51. Era uma falta de confiança mútua ali, né? Do bom velhinho e dos maus novinhos. Eu acho que a Rua Fluminense, número 51, não tava no roteiro dele ali. E eu achava que é porque nós não tínhamos uma chaminé em casa. Então, a única lembrança assim, que a gente tinha do Natal é minha mãe descolava um pinheirinho já murcho. Daí botava meia dúzia de chumaço de algodão lá pra fingir que era neve. Aí enrolava meia dúzia de caixa de fósforos também com papel laminado qualquer. Nossa. E aquela derrota era o nosso Natal. Você falou da Simone, mas você esqueceu de citar o especial de Natal do Roberto Carlos. É, que também é outra, né? Cara, que é terrível também. Eu ouvi falar que depois daquele show mal sucedido dele lá em Israel, a plateia foi correndo pro Muro das Lamentações, saca? Com a cabeça batendo assim do muro. Ah, meu Deus, por que eu gastei tanto dinheiro com esse show? Aquela cabeleira de índia velha do Roberto Carlos é de espantar. Mas voltando aqui ao Natal e aos Papais Noéis, né? Sabe que Papai Noel nunca foi muito de aparecer na nossa vida, mas de vez em quando aparecia meio desvalido na minha rua, em cima de uma D20. Manja aqueles Papai Noéis magrelos, com aquela roupa de cetim mequetrefe, a barba também de algodão, daquele algodão bem rampeiro, assim, cara. Sei, cara. E daí jogando bala juquinha e pirulito zorro pra molecada. E mais nada, né? Era só isso. E o louco é que eu descobri que o Papai Noel era o mesmo senhor, o senhor Conrado, que ele organizava também o Cosme Damião. E o que, que ele dava no Cosme Damião? Bala Juquinha e pirulito Zorro, isso só. Cara, eu falei, é o mesmo. Mas sempre tem ali no bairro um cidadão que deve ter cometido fenemês carregados de pecado. E resolve se redimir em troca de pirulito pirocóptero ou balacleps. Lembra da balacleps? Era uma tirinha? Tinha leãozinho. Putz, cara. Tinha leãozinho, gatinho. Lá no meu bairro, por exemplo, tinha o seu Tinhão, né? Que todo Natal saia distribuindo bala ali numa veraneio, cheio de massa, saca? Uma porta de cada cor ali. E para os que aguentavam mais porrada, né, pra pegar ali no momento que ele jogava pro alto, conseguia pegar ali um carrinho de plástico e tal, que mal chegava em casa e já era equipado com portas que abriam de verdade, tá? Tudo isso com a tesoura. Com a tesoura, a gente tesoura. Cortava as portas, exatamente. Era engraçado, cara. Você acabava de pegar o carrinho, né, aquele fusquinha e já metia a tesoura pra fazer uma porta. E aquelas rodinhas pretas, né, eu imagino que hoje o Inmetro não deva liberar mais aquelas rodinhas, porque elas soltavam muito facilmente e ficava aquele ferrinho no meio que era o eixo? Sim. Aquilo que deve ter esfolado em criança. Esse moleque caiu sentado num desses. Sério, cara. A gente fazia peão. chão, né? Com aquela rodinha também. Rodava ele com a mão assim, lembra? Assim, com a rodinha com... Cara, mas sabe que foi exatamente no dia 23 de dezembro, e eu me lembro o ano, que era 1983, que foi quando eu perdi a fé no chamado São Nicolau. Que, meu pai, né, cara, foi tentar dar uma daquelas, daí ele escondeu uma Caloi Berlineta vermelha, que foi a primeira que eu ganhei, inclusive. Ele escondeu no forro de casa, a gente morava numa casa com forro de cedrinho, assim, aquele cedrinho meio mequetrefe, porque a casa também já tava meio velha. E o que acontece? Nesse dia 23, aquele forro não aguentou. A gente ali almoçando em casa, e a gente começou a ver aqueles estalos de madeira. Zé, você falou, Papai Noel tá chegando. Cara, não tem chaminé. A gente correu pra sala e lá tinha uma berlineta espatifada em cima da mesa de centro de vidro, manja. Aí quebrou a mesa de centro. Eu meio feliz ali, mas meio assustado, esperando, vai que o velho cai também lá de cima. Só a berlineta que caiu. E daí começou uma treta em casa da minha mãe, gritando, Nelson, eu falei pra não botar essa porcaria aí no forro. O que aconteceu? Eu descobri que foi meu pai que botou a berlineta ali. Ele tinha deixado pra amanhã do dia 25. É. Ele ia tirar de lá em algum lugar, e colocar em algum lugar pra eu achar. Desde esse dia eu passei a desacreditar do bom velhinho. A bicicleta não quebrou? Ah, deu uma zoada. Quebrou a rodinha, manja? Que eu ia aprender a andar nela. Quebrou você a rodinha. Não sabia ainda. Não. Mas deu umas esfoladas aqui a colar. Mas o grande problema mesmo foi a mesa de centro de vidro. Assim, cara, essa berlineta era feia, tal como o diabo, né? O guidão parecia um chifre de bode. Ou bicicletinha feia. Uma lembrança forte que eu tenho do Natal era o desenho da Mônica, lembra? O desenho da Mônica do Natal? Sim. Na verdade, já era finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, mas aquilo foi ecoando pela década de 80 dentro. Se abusar, passa até hoje. Se marcar, passa até hoje, que eles tinham que montar uma chaminé, lembra? Ô, Krausebeck, sobe aí o áudio. Você falou lá no começo de assar peru, e eu me lembrei de uma história aqui de... Quando você perdeu a virgindade. De peru, mais ou menos por aí. É. Pelo menos perdi alguma coisa, que foi um pedaço da orelha. Porque meu pai ganhou um peru de um amigo dele que trampava aí num grande frigorífico. E meu pai ganhou lá um peru e tal. E é aquele peru que vinha com termômetro, lembra dele? Sei. E aquela correria aí do dia 24. Mordeu o termômetro e quebrou a chapa. Não, pegou e falou assim, ó, é o seguinte. Que era eu e minhas duas irmãs. Vou colocar esse peru aqui no forno. Eu preciso sair, tem que comprar mais algumas coisas. A hora que esse termômetro, segundo diz a propaganda da Sadia, a hora que esse termômetro pular pra cima, vocês desligam o forno aí, é só rodar esse botão. Vejam vocês como eram as mães. As crianças tomavam conta de fornos ferventes. Crianças com 5 anos eram chefes de cozinha. E lá ficamos eu, Amanda e Alessandra sentados na frente do forno, esperando, tal qual dizia a propaganda Sadia, aquele termômetro pular pra cima. É igual a televisão de cachorro em padaria? Exatamente. Vocês acham que se marcar, vocês davam até uma latida ou outra. Ficávamos ali os três vira-latas e, cara, demorou. E aquele negócio não subiu. A hora que o peru ficou do tamanho de uma codorna, eu achei que tinha que desligar. Ou seja, não funcionou. O cara deve ter dado um peru de 1960 pro meu pai. O termômetro não funcionou na primeira tentativa de assarmos um peru em casa. E minha mãe quase me matou, mas eu provei pra ela que o termômetro tava lá intacto. Ah, muito bom. Genial. A Sadia deseja um Natal do peru pra todo mundo, com peru da Sadia, é claro. Essa dia é saudável, lá. Faça o Natal com peru temperado Sadia. Sabe que estudiosos afirmam que a figura do velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, né? Que os americanos passaram a chamar de Santa Claus. E os portugueses, inclusive, chamam de Pai Natal, né? Não chamam de Papai Noel. Pai Natal. O Nicolau, que era bispo, nasceu da Turquia lá, 280 d.C. Ele era um homem de bom coração, que costumava ajudar as crianças pobres. Deixava saquinhos de moedas e balas juquinhas e pirulitos ouro, né? Mas ele foi beatificado pela Coca-Cola em 1931, né? E ele ganhou aquela indumentária toda, e as bochechas rosadas, aquele óculos, e as 9 renas voadoras. E agora ele cobra R$30 para tirar uma foto no shopping mais próximo da sua casa. Lembrando aos ouvintes do Agente 86, para seguir-nos no Twitter, Facebook, vai lá no nosso site, dê dicas para a gente em 86. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira, né? Mas sempre tem uma coisinha ou outra postada lá no site. A gente... O Qual Era a Música. Isso, bolamos aí o Qual Era a Música, que é um quiz mequetrefe com músicas e coisas ali dos anos 80 e 90. Dê uma sacada por lá também. Mandem sugestões, como fez a Bernadette Cerqueira lá do Rio de Janeiro, ela que sugeriu o podcast sobre o Natal. Era meio óbvio, mas ok, Bernadette, sua sugestão foi aceita. Uma vez eu estava na praia, né, na época de Natal, e tinha um vendedor de queijo coalho, todo vestido de Papai Noel. Mas saca, com tudo. Era gorro, era bota, casaco. Baixo de uma lua de 40 graus lá no Perequê. Tudo isso, né? Ali naquele sol de fritar mandiopã. Aí ele pegou e foi chegando perto de mim, né? E eu, que sou muito pouco educado, né, já fui logo falando: não, não, não, seu Santa Claus, não quero comprar nada, não, bom velhinho, pode ir embora. Aí ele foi, sabe, com aquela voz de garganta seca, olhou bem nos meus olhos e falou assim: tô morrendo! Paz! Pacotou na tua frente? Pacotou em cima da cara de isopor, foi tubarina pra todo lado, cara.